De que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a salvação? Quem conduz os sonhos na maior velocidade pode perder a visão. Vou colher os frutos das sementes que plantei. Foram tantas terras que com lágrimas ergui. Quero sorrir com Deus. Que seja um rabisco no universo a minha história. Se Deus for o contexto do meu texto, isso é tudo que importa. A porta é estreita, o gigante da soberba não pode passar. Que eu seja resumido em medidas e humildade pra poder chegar. No topo de tudo, o meu tudo é Jesus. Ele é o patrimônio que herdei na rua de cruz. E se não for assim, vou juntar tesouros e com eles envelhecer. Pior que a própria morte é no fim dizer: pra que viver? Tudo é vaidade, tudo é vaidade. Mas caminhar com Deus é cultivar sementes no terreno da eternidade. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. O meu patrimônio está no céu, estou plantando pra colher na eternidade. Não é fama ou dinheiro que satisfaz a alma de alguém a gente vê. Grandes homens, os cenários desse mundo morrem envenenados pelo próprio poder. Não há contentamento sem a graça conhecer. E que eu diminua pro Senhor aparecer. Cristo é o meu viver. Anônimos pra Deus é quem não crê na salvação. Quem planta evidência no enganoso coração colhe decepção. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. Caminhar com Deus é cultivar sementes no terreno da eternidade. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. O meu patrimônio está no céu. Sementes no terreno da eternidade. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. O meu patrimônio está no céu. Estou plantando pra colher na eternidade.